you testified, Chairman Schiff ran out and gave a press conference and said he gets to impeach the President of the United States because of your testimony. And if you pull up CNN today, right now, their banner says Sondland ties Trump to withholding aid. Is that your testimony today, Mr. Sondland, that you have evidence that Donald Trump tied the investigation to the aid? Because I don't think you're saying that. I've said repeatedly, Congressman, I was presuming. I also said that President Trump... So no one told you. Not just the President. Giuliani didn't tell you. Mulvaney didn't tell you. Nobody. Pompeo didn't tell you. Nobody else on this planet told you that Donald Trump was tying aid to these investigations. Is that correct? I think I already testified. No, answer the question. Is it correct? No one on this planet told you that Donald Trump was tying this aid to the investigations? Because if your answer is yes, then the chairman's wrong and the headline on CNN is wrong. No one on this planet told you that President Trump was tying aid to investigations. Yes or no? Yes. So, you really have no testimony today that ties President Trump to a scheme to withhold aid from Ukraine in exchange for these investigations? Other than my own presumption. Which is nothing. Ora, boas, bem-vindos a mais um podcast, este por sua vez gravado no dia, 23/11/2019. Sabem que mais? Eu não tenho nada. Eu não tenho clipes, não tenho preparação. Estou só simplesmente aqui em casa, um bocado a olhar para as paredes, com um bocado de tempo livre nas minhas mãos e a pensar para mim próprio. Epá, por que não gravar um rant? Porque esta semana não passou nada mais do que algo que a gente possa dizer... É uma vergonha nacional tudo o que nós estamos a ver a acontecer. Mas, independentemente de tudo, pessoas perguntam-me na rua, pá, a cena do Trump e da colusão, é pá, eu podia ter preparado clipes, podia-vos ter mostrado porque é que há uma interligação entre a venda de armas à Ucrânia com aquele cheque com a devolução, igual com que se faz com uma despesa de uma bala cada vez que um israelita mata um palestiniano, não interessa. Fora os 3,2 bilhões atribuídos todos os anos, há aquele Estado ilegítimo. Eu não quero saber. Hoje vamos falar um bocado de Portugal. Sem clipes, sem preparação. Mesmo assim, à bruta. Eu quero falar do muro. Eu quero falar daquela vergonha que aconteceu na quarta-feira. Aquela vergonha que aconteceu na quarta-feira em que se estava a montar pilares de betão em cima de grades de ferro para impedir uma manifestação. Epá, eu não sei o que é que se passa neste país. É que eu não vejo ninguém muito chateado. Mas as coisas, como são deturpadas mediaticamente, é que para mim são aquele facto absolutamente espetacular. Portanto, vimos na quarta-feira, quem tem aquelas boxes que guarda as notícias, podem ir à RTP3, o Jornal da Noite, que deu duas notícias numa sequência espetacular. Portanto, deram os nossos dirigentes políticos em nome da democracia a barricarem-se dentro da sua própria arrogância e altruísmo, como se estivessem a fazer um bom trabalho pelo nosso país, aqueles cabrões, desde da presidência do PSD à militância do primeiro-ministro do PS, com a ajuda da esquerda, que se libam das suas próprias culpas para justificarem o lodo que Portugal está em segurança, educação, a estupidez da cena dos... Até ao nono ano és passado por... O quê? Mas que raio de gente é que vem por aí, por esta calha, no futuro? Absolutamente ilegítimo, mas tudo bem. Temos maternidades em Lisboa que chega às 7 da noite e vai parir amanhã. Forças de segurança aparentes... Mas já lá vamos. O muro. Exatamente o muro. Houve aquele incidente da escadaria, mas de cima para baixo, em que já não me lembro quem eram os manifestantes que a polícia carregou em cima deles de cima para baixo, para aquela escadaria abaixo. Mas quando a polícia se quer manifestar e as forças de segurança, ilegitimamente, eu até tenho pena de não haver uma concertação. Uma concertação entre as forças de segurança, as pessoas que representam a educação como professores, e os enfermeiros e os médicos no Sistema Nacional de Saúde, convergirem-se todos junto ao Parlamento com aquele muro de 20 metros que espero que dê para sufocar toda a gente que fica lá dentro e tem medo de vir cá fora. a sufocarem lá dentro, barricados dentro da sua própria ganância e da sua própria complacência perante os poderes europeus que andam a regir o valor das nossas vidas aqui em Portugal. Só isso. Mas pronto, vamos falar um bocado do muro. Aquele muro das lamentações vergonhosas, vamos-lhe chamar assim. Aquele muro de proteção ideologicamente complacente com toda a ideologia de tolerância que a esquerda sempre nos esteve a vender. Construir um muro à pressa com recursos que estão sempre a dizer que não têm esses recursos para canalizar para outros meios como maternidades e bombeiros e polícias e não. Eles só têm é capacidade financeira para proteger sempre o cu deles. Já agora vou dar já um prognóstico do orçamento do Estado do ano que vem. Muito dinheiro para a banca, logo exigido em janeiro, pelos suspeitos do costume, e o povo, complacentemente, a ver perdões fiscais a clubes de futebol, a ver a puta da bola a ser chutada para uma baliza, isto é nojento, enquanto constrói um muro. Mas voltando, RTP3, quarta-feira, hora de jantar. Duas notícias em sequências espetaculares. A construção da barricada ideológica e censurável, mas altamente mesmo de todos os estereótipos e clichês que possam puxar da direita a serem exercidas à frente da população, imediatamente, na boa, como medida de precaução para as elites que nos governam a viver a comer do chão. Simples, coisa mais simples do mundo. Vamos construir um muro porque quem tem cu tem medo. Quem tem cu tem medo. Vamos construir um muro porque não dá para chamar a polícia quando a polícia está à nossa porta a protestar. Aham, pois é. Pois é. Mas, muito interessantemente, a notícia logo a seguir, mais uma vez, quarta-feira, por volta da hora de jantar, RTP3. A sequência das notícias. Construção do muro à volta do Parlamento. Logo a seguir, uma vila aí qualquer, que os cidadãos andam a construir muros à volta de uma comunidade cigana, mas segundo mediaticamente hoje em dia chama-se de indivíduos, que estão perturbados por haver um muro. Epá, é que foi uma sequência tão espetacular, porque foi de estilo. O governo está a construir um muro perante as reivindicações, e note-se, todos os representantes políticos só apelaram à calma. Ninguém teve nenhum tipo de preocupação em relação a dizer vamos ouvir as reivindicações e vamos tratar do problema. Não, eles só queriam é que a coisa fosse pacífica. Porque oh, não há dinheiro para vocês, só há dinheiro para a banca, só há dinheiro para Bruxelas, só há dinheiro para a Europa, só há dinheiro para a ecologia farsola, só há dinheiro para estes novos aeroportos, só há dinheiro para estes projetos da merda que não interessam e não levam nada a prosperar dentro da economia portuguesa. Nada! E o espectro político dentro do Parlamento, à exceção do Chega, foi sempre complacente com isto tudo. E depois, claro, já soubemos as críticas, mas foi irónico duas peças que retratavam, na essência, um muro a ser construído à volta das elites que nos governam, que são tão tolerantes que nem me encostem um dedo em cima, seu nojento, como de repente toda a gente tem uma shotgun ilegal em casa, está-se a queixar que os bombeiros não conseguem aceder, a polícia não consegue aceder, e nós sabemos que nesses bairros problemáticos, quando a polícia ou os bombeiros tentam aceder, ainda são apedrejados, apunhalados, e etc. Mas pronto, e onde é que está o bloco de esquerda? Está-se a queixar do nosso lado, porque já se esqueceram das merdas que o Mamadou disse. Pá, eu às vezes vejo os meus vídeos do Aspel que até fico, uau, mas é lógico, obviamente que é lógico, mas depois eles queixam-se, estão-se a queixar agora dos 4 anos de coligação que tiveram no mandato anterior e agora estão-se a queixar da porcaria que aprovaram ou absteram-se porque sabiam que a maioria dos votos no Parlamento havia de passar exatamente a legislação que eles próprios secretamente querem aprovar em nome da estabilidade financeira da zona euro, por isso é que a Inglaterra não pode sair. Olha que grande merda que nós nos enfiámos. Obrigado, Mário Soares. Obrigado. Obrigado por nos teres emparrado. Mas tudo bem, eu já taça, mas vamos continuar a falar do muro. O muro à volta do Parlamento. Eu não, eu estou-me cagando para o muro à volta da comunidade cigana. Quer lá saber. Porque parece que a falta de integração não está na nossa parte. Aliás, como eu já disse, eu já devo ter dito isto num podcast anterior, havia duas ciganas que vieram para o meu bairro morar numa garagem porque quiseram sair da comunidade e foram excomungadas. Diretamente. E se nós repararmos nas miúdas mais novas, que são altamente bem menores de idade, já andam aí de balão. E muitas vezes quem vai ao lado é maior de idade. Mas isso passa porque não, são indivíduos. Temos que respeitar a cultura deles, nem que cruze algo que nós reconhecemos e abominamos como pedofilia ou pederastia, como queiram chamar. Porque até o termo mediático é errado, são pederastas. Um pedófilo às vezes só quer dizer que gosta de crianças um bocado excessivamente mais, mas ao ponto de não as foder, ok? São pederastas. Talvez sirva para o Fé Rodrigues mais tarde, eu não sei, a troca de termos eu não percebo, eu só sei que é tudo absolutamente abominável. O que é que os mídias fizeram em relação ao muro? Além da sequência que eu já falei na RTP3, porque em duas peças falaram bem de um muro e mal do outro, que é tipo irónico, cínico, hipócrita, escolham o vosso adjetivo, lindo. O que é que os mídias artisticamente fizeram? Ora, quando foi a tal manifestação que correu pacificamente, a esquerda puxou de um meme inventado no 4chan para gozar com estes marxistas culturais, que é o sinal do A-OK. Epá, lindo! Mas é que não podia ser maior a símbolo de ignorância e partidarismo e ideologia a reboque da própria falta de intelectualidade de quem a promove com uma voz bem mais alta do que qualquer pessoa que me esteja a ouvir vezes mil entre o que nós estamos aqui a fazer, tiveram uma voz tão grande que nós até, no Twitter, criticámos bastante. Várias fotos apareceram de exemplos completamente simétricos dentro daquela equação que é o símbolo que foi inventado como um, como algo que é um trollismo, digamos assim. Alguém trollou 4chan a dizer que de repente o símbolo do A-OK está tudo bem. Era um símbolo de extrema-direita, que é muito conveniente na narrativa portuguesa, porque eu continuo, eu sou daqueles que continuam a pensar para mim, tipo, temos a esquerda bem representada no Parlamento e a ser ouvida com mais ouvidos de atenção que a gente ouve. Temos um socialismo que, na minha opinião, é uma evolução do manifesto comunista a continuar a perpetuar-se e a aliar-se a si própria sempre com a esquerda. Porque nós, e depois, nós sofremos deste fenómeno nacional que é espetacular. Que é o PSD associa sempre com o CDS-PP, como queiram dizer, mas que nos dias que correm tentam-se assumir como centralistas porque basicamente estão sempre de joelhos para Bruxelas. Porque são os senhores do costume, são os partidos do costume, são os políticos mais que viciados e corruptos que continuamos a perpetuar. A gente precisa de gente nova. E depois quando entra uma gente nova, entra gente... Mas não. Depois temos o fenómeno do André Ventura, que catalisou este evento com uma afirmação, se não estou em erro, na segunda-feira passada, no Parlamento, em que o António Bosta disse explicitamente isso é mentira, e vários sindicatos da PSP e da Polícia que representam as Forças de Segurança Nacionais apresentaram cartas abertas a desmentir o nosso Primeiro-Ministro. Ok, isto é grave. Isto é grave. Mas o que é que os mídias conseguiram fazer? E nós próprios caímos nesta... E eu sou culpado disso, porque obviamente... Tem piada, é um bom tweet, são redes sociais, não tem nada a ver com o tipo de interação que a gente possa vir a ter na nossa sociedade. uma rede social para quem leva Portugal a sério, eu quase que posso dizer que é simplesmente uma brincadeira. Pronto, a gente partilha a nossa opinião, apalpamos o terreno em relação à percentagem de pessoas que têm uma mesma ideologia parecida com a nossa, mas ao mesmo tempo a gente às vezes ri-se tanto de um problema que até acabamos por perpetuar o problema que os mídias apresentaram como solução em relação a esta situação. Muito simples. Ok, o Sistema Nacional de Saúde já está como está, nós sabemos, é no lodo. Não vale a pena teres um filho hoje à noite, porque vais andar de carro de um lado para o outro. Provavelmente, qualquer dia, vai-se começar a parir em Ubers, à procura de uma maternidade aberta nas zonas mais Lisboa, Porto, centralistas em termos de população, por causa da promessa idiótica de que alguma prosperidade possa por aí vir a ter. Sem falar que o Portugal, o resto do Portugal abandonado, o verdadeiro Portugal que está abandonado, está a ser comprado pelos estrangeiros para nós perdermos o nosso Portugal. Mas isso nós já sabemos, mas tudo bem. O que é que os mídias mestramente fizeram, que é o melhor que eles fazem? Contextualizaram um protesto legítimo de trabalhadores que são, digamos assim, quando o político está com o cu apertado, precisa deles. Quando a pessoa que defende o cigano está a ser ameaçado por eles, precisa deles. E depois a própria ideologia que esta gente maioritariamente patrocina impede até a própria força da ação policial de exercer a sua função em pleno. Mas não! Não! Agora, decidiram mediaticamente chamar à polícia de extrema-direita. É pá, que conveniente, mas que solução tão simpática. E depois começaram a martelar naquele símbolo do Way OK, que é um meme do 4chan, mesmo para dar cabo de mente captos na internet, para identificá-los. Foi um trollance total, mas que raio. Mas nós próprios, que sabemos que isso é essa parvoíce toda, acabamos também por perpetuar, porque o assunto do muro, que para mim é muito mais importante do que estarmos aqui a discutir a conveniência semântica de a polícia ser de extrema-direita e representar forças políticas que em Portugal estão praticamente em vias de extinção, e não chamem de extrema à direita porque ela é praticamente inexistente, mas toda a gente se recusa de chamar à extrema-esquerda que intervém nos nossos dias diariamente. Isso é que é das maiores hipocrisias, mas hoje joga o Benfica para a taça. Na boa. Esta que é a hipocrisia que nós até caímos nesta lavagem do que é realmente o cerne do problema. Ora, os nossos políticos e a Europa criticam o Trump porque querem fazer um muro. Ninguém critica em Israel porque vive à volta de um muro. O Parlamento pode viver à volta de um muro. O cigano não pode viver à volta de um muro. A Quinta da Marina, cheia de milionários que aparecem na televisão a promover estas políticas de complacência social que venha tudo e todos e a gente paga, e vocês é que pagam porque a gente anda a chular o Estado, vivem à volta de muros. Vamos lá falar de muros. Que raio é que é, afinal, a porcaria dos muros? Mas os muros são só uma questão de conveniência em relação às pessoas que se acham no lado da razão? Ou os muros continuam a ser como nos tempos de conquistas medievais e territoriais, como métodos de proteção ao próprio território, que nós hoje estamos a cuspir em cima da nossa herança histórica em relação ao protecionismo que nós precisámos e o sangue que foi derramado para gente andar armada em parva, a falar na televisão todos os dias, a ver os jogadores a dar pontapés numa bola e a cuspir e a deturpar a história que tornou com que o nosso Portugal fosse o nosso Portugal, porque toda a gente anda com a mania que é um globalista da merda. Isto é tudo um espetáculo, venha tudo, o mundo é multicultural. Já, o mundo é multicultural, mas se o mundo é multicultural, eu quero receber o salário de Luxemburgo. Eu quero pagar a despesa de Espanha. Não, a gente vive, tu vives dentro do contexto português, mas as pessoas só se lembram de ser portuguesas quando a seleção joga. Só aí é que a bandeira vem para cima da mesa. Quando alguém dá um pontapé numa bola é que alguém se lembra de usar o símbolo da nossa pátria com orgulho. Mas é isto que a gente vive. Sem falar na porcaria da seleção, que já é mais multicultural que o meu próprio gosto, que eu nunca gostei, mas que raio! Está tudo maluco! E depois construem um muro à volta do Parlamento, onde é que está a esquerda a falar de censura? Onde é que está a esquerda a falar de censura? Eu lembro-me do Mamadou a dizer o que disse sobre as nossas forças policiais, da esquerda. Radical, extrema. Vamos-lhes chamar assim. Porque antes da coligação do primeiro mandato com António Costa, os mídias chamavam ao Bloco de Esquerda à extrema esquerda. Mas assim que se tornou uma coligação, é, são a esquerda. Porquê? Porque agora o veículo com que te paga o cheque tornou-se numa força de poder mais poderosa do que vocês próprios, apesar do poder que os próprios mídias têm. O Pinto Balsemão pôs-se de joelhos perante o Bloco de Esquerda e mudou a sua semântica porque eles estavam dispostos a vender Portugal à Europa. É isso? Claro que é isso. Só pode ser isso. Não há outra explicação lógica. Como é que uma pessoa pode interpretar? E agora, quando começou o segundo mandato, parece que eles nem estiveram lá no primeiro. Falam de barriga cheia, de boca cheia, como se estivessem cheios de moralismo, como se não tivessem nada a ver com as lacunas na educação, segurança e saúde que existem em Portugal. Estas reformas de merda, esta discussão do aumento do ordenado mínimo ridícula, as subvenções vitalícias sempre a serem aumentadas, a segurança social sempre no lodo, não podes parir à noite. Viva o socialismo! Até o meu pai, que é de esquerda, diz que este governo não dura até ao fim, porque agora vê a esquerda a criticar o governo. Eu estou-lhe sempre a apontar a hipocrisia, homem. E tu achas que no fim aqueles gajos ainda vão sair os bons da fita por terem coadjuvado a ter a maioria absoluta para aprovar este lodo em que nós estamos em Portugal? É isso! Estúpido! Ninguém aprende a porcaria da lição, este ciclo idiótico. Esta percepção que o povo tem e depois a deturpação, porque o Parlamento ergueu um muro à sua volta. Vamos falar de racismo dos polícias. Estão a ver como o assunto passa de um lado para o outro, porque um nem sequer. E depois a cambada de apologistas que foram à televisão, um atrás do outro. Eles até se dão ao fino prazer de apresentar dois convidados a dar a mesma opinião, porque mediaticamente, em termos de informação, dois convidados vêm ter duas opiniões opostas, mas o próprio jornalista leva os dois convidados, já são tendenciosos para o mesmo lado, ainda afundarem-se mais no seu próprio lado. E as pessoas acham-se informadas depois de um debate de um só lado, em que o assunto nem sequer é discutido. Alguém anda aí a discutir o António Costa em 2 semanas, ter mentido explicitamente 2 vezes ao Parlamento? Não. Estamos a discutir racismo. Alguém está a discutir o muro? Não. Estamos a discutir a extrema-direita. Ah, e a gente cai nisso. E a gente até perpetua essa merda. A gente não devia. É tão frustrante. Eu sei que vocês sentem, às vezes, um bocado é esta. Nós próprios somos obrigados a discutir dentro do contexto, que já é um desvio intelectual, dentro do próprio contexto inicial do problema em questão. E depois não dá para discutir. Perdemos o tempo a discutir porque é que este símbolo não pertence a nada do que vocês pensam. Porque é que o António Costa nem sequer entra na discussão que mentiu por causa das repercussões e os mídias como contextualizam depois as coisas dentro das pessoas com que nós nos cruzamos o dia todo. Fica perdido num poço. Fica perdido. Epá, eles são bons. Temos que admitir, epá, eles são bons no que fazem porque cantam em coro. Eles cantam em coro porque quem lhes paga o ordenado são todos os mesmos. E já agora há aquele comentário que eu adoro sempre dizer: vocês já repararam na SIC Notícias à hora de jantar os anúncios que dão? Carros de luz, relógios de luz, joias de luz, mas quem é que anda a ver a SIC Notícias? Não é o Porbertanas de merda? É porque a SIC Notícias é 20 minutos de Mourinho e 10 minutos de propaganda idiótica. E depois aqueles anúncios tão luxuosos, porque eu sei que as elites que vivem ali na Quinta da Marinha não estão a ver a porcaria da SIC Notícias. Aliás, o mais provável é eles estarem a pagar um cheque para promover o isolamento das atividades deles na SIC Notícias e nos outros todos. Isto é tudo um conglomerado. E nós continuamos a cair. A simbologia do muro à volta do Parlamento devia ser tão vincada, mas ficou deturpada com a associação do Movimento Zero e o Ventura ter ido lá fora e eu mais uma vez sempre achei de merda. E ter vestido a t-shirt com a bandeira de Portugal. Hã? Que vergonha! Fascista da merda! Meu Deus, mas quer dizer, eu pago os impostos para Portugal, que são altíssimos, recebo o ordenado de Portugal, que é baixíssimo, pago as contas de Portugal, que são altíssimas, tenho direitos de merda por ser português, não posso ter orgulho na minha bandeira, sou nojento! Afunda-te mais nas areias movediças da economia europeia, da soberania que já não tens. E o André Ventura vai lá fora, que nem um Bashar al-Assad na Síria a sair à rua e ir às compras. E foi o quê? Aplaudido. Muito bem. E o que é que os mídias fazem? Extrema-direita. Populismo. Populismo. Mas alguém pode falar em populismo em relação ao André Ventura sem fazer um mega, hiper, ultra documentário de 17 horas sobre o Marcelo Rebelo de Sousa? O homem que veio para a TVI vender livros e agora é presidente? O homem que anda a reboque de toda a ideologia que vem de Bruxelas e cada vez que vai lá fora fala de Portugal como se fosse um produto à venda? E Portugal somos nós, os portugueses. E ninguém se lembra de dizer nos mídias, claro que não, que o Marcelo é do partido do Passos Coelho, porque o PS gosta muito de usar a desculpa do Passos Coelho como o culpado do timing em que a intervenção da Troika, Cristiano Lagarde fez um bom trabalho, passou do FMI para o BCE, meu Deus, o Centeno está a correr aquela escadaria por ali acima a hipotecar-nos à brava a dizer que lá fora estamos fodidos e cá dentro está tudo bem. O déficit gigantesco. O isolamento que o Costa fez ainda a mais ou menos a meio do primeiro mandato para se isolar do Sócrates, o ladrão da merda que o ensinou a roubar como anda a roubar a gente hoje em dia, com o aval da esquerda sempre como representação parlamentar, e agora o Sócrates anda a dizer que a mãe é que tem o meu dinheiro. Ele anda livre. Ele roubou-nos. O Guterres roubou-nos, está na ONU, não cumpre. Aliás, parece que mal entrou, aquilo faliu. Que pariu. E depois temos o Sócrates, abandonado pelo melhor amigo, que continua a almoçar todos juntos e sabe-se lá mais o quê, a trincar almofadas, eu não sei. E depois ainda temos aquela croma da Câncio a dizer merda atrás de merda, mas a mulher é psicótica. O Sócrates, anda aí na rua, o dinheiro é da minha mãe, o dinheiro era da minha mãe, ou da família. O Salgado anda aí na rua, o novo banco quer mais dinheiro até 2023. O próximo orçamento de Estado há de ter a maior fatia estipulada à banca. Em janeiro a banca, lá vem eles à frente, os suspeitos do costume. Caixa Geral, novo banco, dá cá o meu dinheiro. Não há dinheiro para a saúde, não há dinheiro para a segurança, não há dinheiro para a educação. Só falta começarem a chamar aos professores também de extrema-direita. Estão a reivindicar os vossos direitos. Só falta começarem também a chamar aos médicos de extrema-direita. Vocês estão a reivindicar os vossos direitos. E se o André Ventura sair em solidariedade porque mostra estatísticas no Parlamento que a Jacir gagueja demais para conseguir completar um raciocínio, é a extrema-direita, apesar de ter o aval do povo. Porque sabem que mais? Isto é que é bastante curioso e eu vou dar já aqui o comentário. O que o André Ventura anda a dizer é o que os revolucionários de esquerda historicamente estão identificados por o fazer. Olha a impressão minha. Ou é impressão minha? Será que é impressão minha? Os maiores revolucionários que são identificados à esquerda falavam em prol do povo, da injustiça, da pátria e etc. Mas agora parece que a esquerda é que ficou fascista e o fascismo fala que nem a esquerda radical direita. O quê? Mas é que lá está. Muitos discursos de pessoas que mudaram rumos a países num sentido positivo, até o socialismo ter a mandado tudo abaixo novamente, tinham exatamente este tipo de discurso. Então o que é que eu posso chamar à esquerda em Portugal? E por que raio é que chamam a algo que seja exatamente o como o comunismo se apresentava na década de 60 do século passado, anda a falar hoje em dia identificado como extrema-direita. Eu sei que isto é altamente discutível em várias vertentes, mas foi isto, não era isto, não foi este discurso que cativou as pessoas, na altura, para a revolução, para a independência, para a soberania. Isto é completamente maquiavélico. Eu nem sei como é que é de falar com as pessoas na rua, quando estão condicionadas a este tubo catódico e há aquele jornal de escrita morta, de propaganda hedionda, repetitiva, sempre tendenciosa, em nome de algo genuíno. Oh, eu nem sei como é que uma pessoa... Isto são tempos de doidos. São tempos de doidos. Se algum ser humano aterrasse aqui na minha cadeira, vamos dizer com 30 anos, instruído, mas sem saber puto o que se passa, eu mostrasse-lhe um discurso do André Ventura e um do Fidel Castro, ele se calhar achava que eles eram muito idênticos. Só contextualmente, no tempo errado, no sítio errado e, pelos vistos, na perspectiva errada, como nos é narrada. Porque eu compreendo a comparação, eu estou só a dar uma analogia de quem não sabe o que é que está por trás da cena. Mas não dá para perceber. Já próprio comentei quando foi a manifestação dos professores. A esquerda falou que não é a direita e a direita falou que não é a esquerda. E o maior problema, quando eu digo esta frase, é que a esquerda existe de uma forma extrema e a direita existe de uma forma que quer-se mutar num centralismo. É tipo, se eu pegasse na coisa em bloco, está tudo a virar para a esquerda. Do centro para a direita não há nada. Está a ver, felizmente. Bloco de direita, chega, ótimo. Mas é que é mesmo ótimo. A gente precisa... É que assim não é saudável. Isto é como o Benfica a jogar contra o Benfica. Sabem quem é que vai ganhar? Vai ganhar o Benfica. Sabem quem é que fica a perder? Quem pagou o bilhete para ver o jogo? A pensar que era uma competição genuína. A pensar que era mesmo a sério. Porque nem com o vídeo-árbitro, ou o Tribunal Constitucional, ou seja lá o que for, os criminosos safam sempre. A corrupção está ao máximo. Como é que eles dizem na mesma boca que Portugal é o terceiro país mais segundo do mundo ou da Europa, quando todos os dias temos esquemas de corrupção a serem anunciados até nestes mídias que são corruptos, porque é tão bruto, é tão evidente, que a coisa tem que ser dita, mas tem que ser esquecida, porque vamos passar 2 minutos a contar esta história mal contada, 10 minutos a usar um comentador a ser um apologista em relação ao culpado que roubou a nação inteira, e 20 minutos a falar da bola. 20 minutos a falar da bola. 20 minutos a falar da bola! Pré-jogo, antevisão, pós-exertação, autópsia, o vídeo-árbitro não resultou, a polémica, sempre a mesma treta. E sabem que mais? Depois chega ao fim do ano, para o ano começa igual e é a mesma merda. E o jogador que tinha a t-shirt da equipa que tu gostavas mais da cor mudou para a outra, para o ano que vem o treinador, e tu vais ter que os aplaudir. É como a mentalidade do português: nós andamos aqui atrás de cores, nós não andamos aqui atrás de mais nada. A ideologia, a intelectualidade toda do português, seja política, seja social, seja o que for, é uma cor. Escolhes socialmente o vermelho, escolhes politicamente o rosa e escolhes futebolisticamente o verde. Pronto, está aí. É só isso. Não interessa ao protagonismo, não interessa ao trabalho, não interessa à pessoa que está por trás. Interessa é que fomos programados desde crianças a aceitar uma doutrina tão inerente que nós próprios temos medo de questionar nós próprios a própria forma como nós construímos o nosso alicerce intelectual e temos medo de mudar, mesmo que a lógica vomita a sua própria ideologia na nossa cara todos os dias, nós continuamos a levar no cu ideologicamente, feitos estúpidos, a patrocinar esta merda porque gostamos de uma cor. Eu voto PS porque é rosa, eu gosto de Sporting porque é verde. Para! É tudo negócio! A China compra esta merda toda, as vossas cores todas, se a gente continuar a deixar esta merda andar e compra isto tudo dentro de um sistema financeiro inventado por um Estado ilegítimo que anda por aí. Porra, a própria palavra juro disto tudo, caramba. Mas que estupidez! E a própria manifestação que houve das forças de segurança Quem me dera a mim que pudessem agir mais do que dar só aquela desculpa, tipo, epá, não vimos o gajo a bater nele, temos que ir embora. Este é preto mais para ser preso. Este cigano é um indivíduo, não posso lhe tocar. E depois cresce um movimento sério e são uma cambada de fascistas. E depois o pessoal da esquerda ainda patrocina essa merda, porque aparentemente devem viver ali na canteira da Marinha e não trabalharam um dia na vida, olharam para o cheque dos descontos todos os meses ali embaixo. Quanto é que foi para o Estado? Para depois ires a uma maternidade e estás fechada. Para depois chamares a polícia e não agir. Para depois o teu filho sair da escola não é instruído. E tu todo contente, aos saltinhos, olha que bom. Ainda bem que os velhotes têm uma reforma de merda. Ainda bem que estes políticos de merda têm subvenções vitalícias. E depois vem-se que já que a segurança social está sem fundos, eu digo de onde é que os fundos deles estão. Estão em offshores. O Sócrates roubou. O Salgado roubou. Esta gente toda anda a roubar. Mas são os coitadinhos e andam cá fora a rir. A rir. Completamente a rir. E o povo continua na cara. Não, eu sempre votei neste filho da puta. Não, mas eu voto no outro filho da puta. E os dois filhos da puta não nos têm dado mais do que uma vida de uma puta. A sustentá-los. Que nem uns chulos. Que eles são. Que merda. Por causa da cor, da t-shirt, do símbolo. Mas somos assim tão estúpidos. Chegámos ao século XXI. Temos acesso a toda a informação na palma da nossa mão. Até chamamos a esta merda do smartphone um smartphone como se nós nos identificássemos como estúpidos. Se eu não tivesse um smartphone, eu era burro. É isso? Rendemos a nossa soberania intelectual a tudo o que é um símbolo, tudo o que é uma cor, tudo o que é um logotipo, tudo o que é corporativismo. Tudo o que é dinheiro inventado, tudo o que é finanças, e só tens é que despedir de todas as tuas raízes. Destruir tudo o que foi culturalmente e historicamente feito até hoje, porque isso vai resultar, porque nós vemos que não está a resultar e perpetuamos essa merda. Epá. Este mundo é insano. Vocês não me levem mal, eu estou a falar de uma forma genérica. Eu sei que quem me ouve não se encaixa nesses parâmetros, por isso é que é hediondo esta. Eu acho que é um desafio do caraças, um gajo todos os dias ter que sair à rua e manter algum tipo de sanidade e interagir com estas percentagens que vemos depois na urna, não é? E esta geração mais nova que vem aí, e o mais assustador é que a mais nova ainda, pelos vistos, só precisa de ir à escola quando chegar ao 10º ano, não é? No 10º ano vai-se começar a aprender a ler e a escrever, porque o autocorrect e os smartphones for dumb people, como eu gosto de chamar, smartphone for dumb people. Eu prefiro chamar-me a mim um smart people com um dumb phone na mão. Porque eu não precisava disto para gravar. Eu podia gravar de outras maneiras, mas pronto, estamos neste. Estamos aqui. Chegámos aqui, o futuro é elétrico e a conta da luz é cara. E o Tesla faz carros que os vidros partem, e o Elon Musk não sei como é que vai, ainda não vê ao fundo, e tudo o que é alternativa só com subsídios de Estado, e até parece que os nossos governantes gostam de ver Portugal arder só para virem fundos europeus para serem intermediados por tanta gente, quando chega realmente a quem precisa não sobrou nada. Mas eu jogo ao Benfica para a taça. E se na televisão não falam sobre essa merda, o povo esquece. Porque nós estamos tão enterrados nestas areias movediças que a melhor solução para a maior parte da população realmente é esquecer. Só que esquecer não resolve nada. Esquecer perpetua. É como a desculpa do Bloco de Esquerda, tipo, ah, nós votámos nulo no Parlamento, neste decreto-lei. Votaram nulo, mas o vosso voto não ser contra ajudou o voto a favor ter ganho da maioria absoluta. Por isso vocês compactuaram. Para com a desculpa. Se não concordavam, votavam contra. Votar nulo é como dar o avalo à maioria que vocês já sabem que é certa de aprovar a lei e agradar aos vossos patrões. Fuck off! Fuck off! Vai enganar outro! Vão enganar outro! Que estupidez! Um pingo doce anda-me a pôr as latas de atum dentro daqueles recipientes de plástico que protegem jogos e perfumes porque o supermercado não quer que as pessoas roubem. Isto é terceiro mundista! Isto com certeza que são aqueles velhotes com a reforma mínima que andam a pôr umas latas de atum ao bolso e umas pilhas. E ah, meu, eles têm que comer, eles trabalharam a vida toda, eles são responsáveis por mais vegetais pela vida deles nas vossas grandes superfícies do que o que está agora. Se eles têm direito a uma lata de atum, mas não. Se andares aí vestida que nem uma tratadora de abelhas, porque ainda queres jogar basquete com a tua burca, porque de repente, quem é que... É só estupidez. Isto é só estupidez. É só estupidez. A rapariga gosta de basquete, mas gosta de se vestir como uma tratadora de abelhas. Epá, sinceramente, não é assim o equipamento. Epá, quando é que há uma islâmica que quer ir para a natação? Epá, por favor, eu quero que ela ande mesmo toda embrocada, de cima a baixo. Fuck it. Ela vai perder. Vai ter uma performance de merda. O arrasto do vestuário vai ser terrível. Ótimo. Ótimo. Epá, perpetuem a vossa parvoíce. Porque ela, de certeza, que veio lá da terra do deserto, que é uma nadadora, exemplar. Porra, mais isto. Mas também esta porcaria dos transexuais a competir nos desportos femininos. Olha que estupidez. Então vamos pôr um homem com 30 anos que decidiu no ano anterior, agora vou ser mulher, vou entrar num ringue de boxe e vou partir os cornos a uma mulher e vou partir os recordes todos que as mulheres praticam. Mas sabem o que é que nós não vemos? Porque até já há muita feminista radical a dizer que, tipo, transexuais em competições femininas, não. Sabem o que é que nós vemos? Nós não vemos transexuais femininas a dizerem: eu agora identifico-me como homem e quero pisar um ringue para levar nos cornos de um homem porque eu sou igual a eles. Não, esses vocês não veem. Essas mulheres têm mais cabecinha. Agora um atleta frustrado de merda que renova o cartão de cidadão por 22€ ou lá o que é e agora identifica-se como uma mulher e o Comitê Olímpico, para ser politicamente correto e respeitar a todas as forças financeiras que patrocinam a construção de estádios e deste marketing todo que envolve seja qual for qualquer tipo de competição a nível mundial. Ai, tu és homem e identificas-te como uma mulher, então vai andar de bicicleta e ganha essa merda. Então vai partir os cornos a uma mulher e ganha essa merda. Então vai canoar contra uma mulher e ganha essa merda. Mas a gente não vê mulheres que se identificam como homens a entrar no Benfica e a dizer: eu quero jogar como vocês e vou levar nos cornos como vocês levam. Não. Não. Só vemos o fenómeno da parte mais vantajosa. Porque esta geração é tão fraquinha que usa todas as desculpas de merda, patrocinadas por este marxismo cultural de merda, para agirem na sociedade com os mesmos direitos que já os havia, a tentarem provar o seu mérito discriminatoriamente superior, foda-se. O homem não consegue parir. Mas a gente consegue com sacas de cimento melhor. Nós temos um desenvolvimento diferente. O homem e a mulher têm que se complementar. Nós temos diferenças e somos nós os dois juntos a abraçarmos as nossas diferenças que andamos para a frente com a porcaria da humanidade, dentro da normalidade. Pode haver exceções à vontade, pode haver freaks à vontade, mas vamos manter esta linha, porque sem esta linha não vamos a lado nenhum. Agora, se os homens são mulheres e se as mulheres são homens, pá, peço desculpa, Elon Musk, próximo bilhete para Marte, I'm there, porque realmente aqui não há nada que se safa. O povo aqui anda feito estúpido atrás como traças da luz, atrás de cores, ideologias, simbologias idióticas que não representam nada a não ser uma aceitação tão irracional dentro do próprio intelecto, do próprio indivíduo, que a mim faz-me confusão como é que idolatram tanto uma cor ou um símbolo ou uma merda qualquer que próprios se põem numa posição em que a razão vai toda pela pia abaixo. Em que a razão vai toda pela pia abaixo. Historicamente isto sempre foi usurpado por ditadores que vestem as cores da ideologia que as pessoas acreditam e de repente a história, pum, acaba daquela maneira. Mas eu não sei. Por isso é que eu detesto. Mas é que eu detesto mesmo do fundo do meu coração. Eu digo-vos isto sinceramente. Eu não sou pai. Eu detesto quando vejo um bebê ao colo de uma mãe e chega-se um artolas qualquer com uma taça de tinta na mão. Ai, muito louco, puto Benfica. Epá, não embutam essa merda já no puto, please. Please, deixa eu aprender. a ler, a escrever, a respirar, a sentir, a mergulhar, a ver. Please, não façam essa merda, porque depois eu, quando for adulto, eu lhe perguntar, mano, o que é que te impede de mudar de clube? Eu sou de Benfica até morrer. Porquê, mano? O Benfica não morre por ti, porque é que tu haves de morrer pelo Benfica, mano? Que estupidez, mano. Eu estou a usar este clube como podia usar outro qualquer. Metam o nome que quiserem. Se fossem espanhóis, era o Barcelona, ou Madrid, ou italianos, o Milão, ou whatever. Ainda por cima é um fenómeno regional. É como o islamismo. É como o catolicismo. Why? Epá, respeita a cena, mas cuidado, meu. Estamos no século XXI. Sabem o que é que nunca vem em nenhuma escritura sagrada? A merda do smartphone que eu estou a usar para gravar e a merda do smartphone que todos vocês têm. Só preciso para estar a ouvir ou a ler a merda. Quando eu publiquei ou como toda a gente publicou. Já, meu, isto existe. Isto existe. Adapta-te. Epá, ter moral, ter valores, ter ética é um exercício individual. Podes aprender muito de todo lado, podes aprender com a história, mas em última instância, please, ao menos, tenham a certeza do que. Tenham a certeza. Olha, pronto, olha, eu prefiro viver na dúvida. Eu prefiro viver. Enquanto eu vivo na dúvida, questiono tudo e mais alguma coisa e tenho mil e uma perguntas para gravar podcasts, uns atrás dos outros, com estas merdas estúpidas que eu estou para aqui a dizer. Agora, o que eu mais detesto na minha vida é alguém que me venha com uma certeza tão factual. Há muitas certezas. Eu chamo-lhe as leis naturais. Há quem nasce homem, há quem nasce mulher. Independentemente do que tu te sintas, o teu corpo diz tudo. Precisas de ar para respirar, precisas de comer, vais ter que ir cagar. Quem tem cu tem medo. Às vezes precisas de um grande ato de coragem para andares contigo para a frente na vida. Há muitas coisas que são. São algo que identificamos até nos animais que a gente põe na grelha e tão saborosos. Eu nunca tive espigas nenhuma em pôr animais na grelha, porque todos nós sabemos que se os animais tivessem a capacidade de nos pôr a nós na grelha, there we go. Nós estamos muito mimados aqui na cidade, o ambiente natural é muito mais. É mesmo sobrevivência, pá. A gente já se esqueceu desta merda. Anda tudo a achar-se que tem o rei na barriga porque tem um smartphone na puta do bolso. Acham que já sabem tudo sem nunca terem feito nada. Mesmo. Olha. Pronto. Olha. O podcast Maluca à Brava foi só mesmo um rant, meu. É que fiquei chateado com esta treta do muro. Porque que raio de simbologia é que este muro à volta do Parlamento podia significar num governo que se autoproclama tolerante lá dentro? Que raio de simbologia é isto? E porque é que os mídias não martelam? E como não só martelaram, como mudaram o contexto para isto? É uma discussão de extrema-direita, só podia ser a solução mais fácil, mais banal, o engano do costume, a deflexão da discussão genuína e verdadeira. Dois comentadores a pedalarem para o mesmo lado, sempre a mesma merda. Sempre os mesmos apologistas, sempre a mesma treta. E todos nós já sabemos, desculpem lá, vou reiterar, hoje à noite o telejornal vai ser 20 minutos preenchido com telejornais a abrirem com resultados de jogos de futebol. Enquanto temos reformados, já nem conseguem pôr uma lata de atum ao bolso porque andam a passar fome, porque o Pingo Doce já os enclausura em recipientes de plástico que têm que passar pela cena magnética. Mano, isto é doidos. Isto é doidos. Chega a um ponto que todos os piores ditadores da história, eu quase me apetecia ressuscitá-los, porque eles haviam de olhar para a internet e para a televisão e dizer: fogo, gastei montes de dinheiro a manipular o meu povo com terror e tortura, quando simplesmente podia ter feito um melhor trabalho e fazer-vos a vocês. Serem o meu próprio carrasco dentro de uma ideologia tão doentia que nem sequer eu a consegui sonhar na altura. Esta é a conclusão que eu chego. Jesus. Pronto. É um pod, é um rant, é uma coisa qualquer. É o que é. Esta semana foi completamente nojenta em Portugal. A informação foi completamente complacente. Ninguém apontou nos mídias o António Costa ter mentido 2 vezes em 2 semanas. A esquerda, que sempre o aprovou, está-se a isolar dele, aparentemente. Aparentemente. Porque continuam com a sua sede de poder para ainda continuar, para ainda conseguirem fazer pior do que este caralho já anda a fazer. Este aprendiz do Sócrates que anda em liberdade a dizer que é, o dinheiro é da mãe, da família, puta que o pariu. Meu Deus! E quando a polícia quer reivindicar os seus direitos, e quem é que vai chamar a polícia se o teu problema é a polícia? Constroem-se muros. Como quem diz, se calhar o nosso parlamento é a mesma merda que Israel. Supremacistas, elitistas, etnocentrísticas de merda. Falam de boca cheia, abre tu as tuas portas. Abram vocês as vossas portas. Ou se foquem atrás de um muro. Sinceramente, para a próxima, façam um até ao céu, tipo Torre de Babel, sem saídas. O André Ventura fica cá fora, junto ao povo, e vocês ficam lá dentro a olhar para o vosso telemóvel a ver quando é que pinga a subvenção vitalícia, porque não podem sair dali para usufruir dela, ok? Ficamos assim, é o que vocês merecem, corruptos da mãe. Pronto, ok. O resto é um bom fim de semana a todos e olha. Pá, curtam o jogo, não levem a mal. É que eu realmente, pronto, passo-me bem com a importância que as prioridades não estão na ordem certa. E o futebol é muito fácil de atacar porque realmente parece estar no topo de uma pirâmide que devia ser o conforto quando o nosso país chegasse ao ponto que nós gostaríamos, de justiça, finanças, soberania, nacionalismo. Eu sentava-me ao vosso lado, sim senhor, e dizia: Ya, meu, Portugal vai jogar. A minha família está bem, há comida no frigorífico, todos os portugueses que trabalham, está a correr tudo bem, os meus impostos estão a ser bem aplicados. Sim, eu vou-me sentar ao teu lado, eu vou ver o jogo. Qual é a cor que eu vou escolher hoje? Olha, hoje estou por estes. Hoje estou pelos azuis. Porque até o pessoal que leva tão ao extremo. De quase como de serem mártires pelo seu próprio clube, quando há uma competição internacional, de repente a honra deles é tipo: o quê? O que é que o futebol do Clube do Porto se poda? Mas depois, ah, mas o Porto está a representar Portugal nas competições europeias, por isso eu apoio o Porto. Ok. Mas o Porto só está interessado em ganhar a sua paca dentro dessas competições europeias. E tu, afinal, se eu te levasse a sério o que disseste há 2 dias e o que dizes hoje, sei lá, reduza um bocado o nível da hipocrisia. Só isso, mano. Só isso. Parem de chamar filho da puta a um jogador que vai jogar no vosso clube para o ano que vem. Fica mal. Eu se fosse político, jogava com essa merda tão fácil que é o que eles fazem, não é? Sei lá, eu continuo a achar, a única coisa positiva que eu vejo no nosso plano de futebol é que toda a gente devia ir para os estádios com coletes amarelos, independentemente do clube. Havia de ser a nossa adaptação da manifestação dos coletes amarelos em França. Os portugueses não têm testículos para andar à porrada com a bófia. Mesmo sabendo nós que a polícia está mal equipada e são muito poucos. Epá, era toda a gente ir para eventos públicos de coletes amarelos, até fazer a comunidade internacional questionar-se a si própria, por mais óbvio que seja, porque é que os portugueses todos andam nestes eventos com coletes amarelos, porque andam a protestar devido a não terem educação, não terem segurança, não terem saúde, não terem segurança social, mas terem tudo o que nós não temos para quem entra agora de pé descalço, sem dar provas do que vale, do que é, das suas intenções ou da sua própria integração, porque ainda por cima nós. É que temos que nos integrar, porque estes, aspas, indivíduos, fecha aspas, são os coitadinhos da merda que andam a tentar parasitar a nossa economia, que já é fraca só por si, porque Portugal sempre viveu deste status quo da mania que somos mais do que o que somos, quando nós somos bem mais do que nós pensamos que somos, só não apontamos o nosso orgulho para o sítio certo. Aparentemente tem tudo a ver com a ostentação financeira. Não tem nada a ver com herança cultural, não tem nada a ver com história, não tem nada a ver com o teu clima, o teu regime, o cenário que te rodeia. Este pacifismo de poder sair à noite na boa ainda, ainda, porque isto está a ir pela piada, acho. Tão rápido que só quem não vê, só não quer ver quem não vê. É. Pronto, ok, pronto, vá. Ficamos assim. Até à próxima, tudo bom. It's old school in Jacob Dannenberg's dorm room. A clock wakes him, handwritten notes remind him, and what's this? It's just something to keep track of time. No, it's not 1999. It's an Adelphi University course called Life Unplugged, where students did the unthinkable 1 week ago, handed over their smartphones. I'm freaking out. My hand is shaking right now. A bold experiment to recognize today's compulsive relationships with ever-present devices. But 7 days later... Who's excited they're getting their phone back today? Gone are the nerves and the shakes. Everything's perfect right now. Having a lot better relationships. It's just a lot more like stress-free environment. No worries about social media. I think it's really like refreshing and like relaxing. I was able to fall asleep like a lot easier. They managed to find their way without GPS. I just had to take the same route everywhere. They were more productive. Doing homework was 100% easier. I was just more appreciative of everything around me, and like I was more aware. Like sit at the dinner table and have a conversation. Professor Donna Freitas says it's important for everyone to assess their addiction. Are the conveniences worth it? The fact that no one can focus, that my students can't sleep, they feel bad about themselves because of social media. I mean, the list could just go on and on. But these sweet reunions. Yeah, I made it. Went sour quickly as endless notifications piled up. Oh my god, this is so bad. I just want to shut it off now. Students say they're not quite breaking up with their phones, but promise the relationship will change. I want to like keep that balance and like figure out the healthy relationship. My screen time is definitely going to go down, and I'm just going to start to appreciate my surroundings.